Paulo Salvador, copia o gol, Golfo Santos Bravo. Afirma, prossiga. Não, por gentileza, eu estou aqui no Mate 3, foi 7 e Romeu. Estou solicitando autorização para agir nos motores, ataque do ex entre a Fox e a Golfo, para teste de motores. Gente, está pronto para o deslocamento? Pronto para deslocamento, já em acordo com o fiscal de página. Gente, autorizado o deslocamento do Pate 3, Kilo Alfa até a Golf. Chame quando lá para o início do rebote. Chamarei o Gustavo Bravo. Posso permanecer nessa frequência? Afirmo, permanece na frequência. Chame quando para o início do check. Ok, início do check, chamarei. 5973, autorizado direto do Duna, descer restrições para 2000 pés. Leda, Tóquilo, curva à direita após a decolagem. 5547, transponder, 1198, controle. Correto, Golo 961, chama para feedback acionamento. Já 4000 pés via chegada, que me dá 1-0-2. 73, a 20 milhas à frente nessa proibidona está com a formação pesada. Nós vamos correr um pouquinho de direito e depois retornar para a proibidona, que aqui está em condições visuais para você ver. Gente. Dia 5973, reporte quando novamente na proibidona. Ok, bora. Na realidade, essa formação está muito próxima à zona. Nós estaríamos com a da presente na fundo externo, que aí estaria essa formação. Está autorizado? Direita, fazer decolagem. 5545, transponder, 1198, controle. Se mais à frente, quando acontecer, ajuda o Mike Charlie. Ok, reportarial. Chama na rota, Tetas 110, até Taubaté, 3171. Correto, a ponte 10 chama para a puxa sonora. O 973 confirma está mantendo a prodissimbra? Pois é, mas um pouquinho à direita, tem uma formação pesada aqui nessa pro. E do lado do aeroporto aí também está com uma formação bastante pesada. Nós estamos passando numa brecha aqui no meio das ruas. Gente, mas vai ter condições de mais pra frente a prodissimbra? Mas é lógico, mas é lógico. Eu vou te dizer a base da camada aqui, tá? Nós estamos encontrando condições de aqui, a 2 mil pés vai estar bem de novo. Gente. Salvador, minha 225, acionei minha 225, acionei identificação, chegada bom, foi autorizada, dessa via para o nível de voo 050, que nem a 1-03. Via para o 53, minha 225. 5973, reporte quando em condições de tomar que tchau. Ok, nós estamos em condições de prosseguir na interceptação do Vocalize. Deixa para 1710, reporte estabilidade. Reportará aí para 1700. Altímetro na 013. 1013 agora, Rio. Base da camada Salvador, nesse setor aqui está 1700, mais para frente, se continuar com essa proa, estaria 1500, ok? Gente, 5973. Rio 5973 completa sinal, chame torre frequência 98 decimal 6. 18,6, muito obrigado. Gol 9776, desça para 2000 pés, QNH1 na 013, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporte estabilizado. Até 2000, por 013, sua frequência autorizada na X-Ray, gol 9776. Canemia 225, reautorizado desça para 4000 pés, altímetro na 013. Isso é imediato, gol 961, né? Sim. Livre, deixa eu ver o acampamento de Chantai. ...973, solo aos 1-8, realize o backtrack na pista e libere na taxiway Fox. Reporte na taxiway Fox, Rio 5973. Bravo 973, libere na Taxi Eco. Gol 9776, completa final, chame torre, frequência 18, decimal 6. 76, bom dia. Bom dia. Chame 6225, desceu via para 2010, TNH1003, autorizado ao final do procedimento LS X-Ray de pista na zero, reporte estabilizado. 9776, mantém a aproximação. Essa via para 2000 pés, altímetro na 03, autorizado ao final do procedimento LS X-Ray da pista na 0, reporte estabilizado. Essa via para 2000 está autorizado, está estabilizado, está estabilizando o campo? Não mais. Obrigado. Alfa Quilo para Pat 3, posição 62. Boa 9976, pouso autorizado, pistando 0, vento variável 03 nós. Livre pouso 90, gol 9776. Taxi à direita via Índia, ponto de espera, reporte pronto, altímetro 1-0, 1-3. E3, passa pronto, 9-1, autorizado a Liane manter pistão 0. Ali mantendo, 0-1, 9-1. Corre aqui, é o voo, bravo, posição, pronto para início do teste dos motores por aproximadamente 30 minutos. Ok, sim. Só para confirmar, o senhor está entre a Fox e a Golf, né? Tá, que o senhor Fox está livre, né? A Fox está livre. Ok, sim. Chame alterno. Gol 09776, Solos 23, livre via Fox. Taxi via Alfa, Juliette para o portão 10. Eu posso trote. Alfa, Juliette para o 10, gol. 9776, bom dia. Uno 961, decolagem autorizada, pistão 0, vento variável 05 nós. Livre decolagem, boa 961, canteiro 10. Autorizou 71, após a rolagem do Boeing da Gol, autorizado a alhar e manter pistão 0. Iniciando a decolagem? Polo 961, decola 226, chama o controle 119, decima 8. 198, chama aí. Controle, bom dia, vou 1961. 961, bom dia, contato radar para o nível de voo 360 via saída Tango 1. Para 360 via Tango 1. 961. Fiscaliza após 2000 pés. Após 2000, autorizado letra. 62, estabilizado. 6225, com placa final, chame torre, frequência 98, decimal 6. 186, atualmente 26. Na aproximação, vai de pista livre, altimetro no 0, no 3. Vaga. Tá 3171, decolagem autorizada, vento variável 05 nós. No 759, acione identificação, chega da bom, foi autorizado, desça para 4000 pés, QNH 1013. Ele 13, 4000, descendo 5, pouso autorizado, pistão no 0, molhada, vento variável, 049. Autorizado, pouso, pistão no 0, Xarém 62. 3171, decolar 229, chame controle 119, decimal 8. Centro 171, no contato radar, suba para o nível de voo 320 via saída São Vono. Federal 9972, adicione identificação, chegada com a não autorizada, desça via para o nível de voo 050, QNH 1012. 050, mantenha a chegada número 2 na aproximação 9972. Na 6225, Solos 30, livre direita na Delta, correção na Eco. Taxi via Alfa Juliette para o portal 62. Alfa Juliette para 62, 6225. Tira 9972, subida para 2509. Luna 759, controle. Bom, em condições de voar direto do Luna, interceptar e completar o final do procedimento ele é rei da pistola 0. Controle, prossiga ao voo 1759. Luna 759, tem condições de voar direto do Luna, interceptar e completar o final do procedimento ele é rei da pistola 0. Afirmativo, 759. Direto do Luna, desça para 2000 pés, sem restrições, altímetro no 0 no 2. Tem 2002, sem restrições, 2000 para completar o IRS no 0. Mantenha o perfil de saída, é o número 2 no mesmo perfil e aguarde para solicitar morte no centro Recife. Foi a primeira aerovia? Arbor 1, transição aérea. Desça a via para o nível de voo 050, altímetro na 002. Tem que aparecer o chão para corpo. Muito obrigado. Uno 961 no chame centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterno no 25 decimal 1. Protejamento correto. No 71, no chame centro Recife, frequência na 28 decimal 35, alterno na 25 decimal 1. 9972, desça via para 3.000 pés, QNH 1092. Gol na 093, e autorizado descida para 4.000 pés, altímetro na 092. 4.000 na 092. Ao 9972, reduza para 2209. Reduzindo, Federal. Confio por quantas milhas? 10 milhas. Tente após desvios, vou em pelo. Federal 9972 informa que seguirá um Boeing 738 na aproximação. Agora 2 milhas para a Duna com 1709 ground speed em redução. Ok, nós estamos aqui já 220, agora reduzindo para um flapjack então. Acione identificação, chegada BOMED 1 não autorizada. Desça para o nível de voo 050, altímetro 0092. Federal 9972, complete redução para o 909, desça para 2 mil pés. Desça para 2 mil, reduzindo, Federal. Bona 759, estabilizado em LS 7619. 759, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 60. Agora 1860 com Salvador 759. Federal 9972, autorizada final do procedimento LS X-Ray da pistola 0, reporte estabilizado, se tiver condições completas de redução para o 909. Atletismo, é Federal. Gol na 093 dessa via para 3 mil pés, altímetro na 092. Via até 3 mil, 1012, 093. Gol no 093, reduza para 2009. Correto, não, gol 093. Informe que seguirá um Boeing 734 na aproximação, agora em Duna, com 909 graus de speed em redução. Gente, ao 093. Tá, 9972, no ILS, avistando. Geral 9972 com pilota final Jami Torres, frequência 98 decimal 95. 1895, Geral. Torre, bom dia, Sideral 9972 na final. Afirmativo, eu que já bati isso. Obrigado. Torre ao Sideral 9972. A 9972 continua a aproximação agora de pista livre, altímetro no 012. Sete, Sideral. O 2 autorizado a final do procedimento de Elias Ferreira, pista no 0, reporta estabilizado. 2 livre e 2 autorizado, spray na informação estabilizada, 093. Uno 759, solos 45, livre à direita via Fox, taxi via Alfa, Juliette para portão 03. Gente, autorizado livrarmos via... livramos via Fox, autorizado Alfa e Juliette para o 03, Uno 759. Pista no zero molhada ou úmida, Uno 759? Não, úmida. Gente. Geral 9972, pistão no zero livre, pouso autorizado, vento variável 03 nós, pistão no zero. Gente, pouso geral. Estabilizado individual, bom 093. Bom 093, completa final, chame torre frequente 98, decimal 95. 895, bom dia 093. Correção 98, decimal 6, no 093. 86, 093, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, TAM 3153, centro do hotel, deixando da Leão, pronto, cópia. TAM 3153. Ciente, aguarde para cópia, preparação, voo 1 no transição do óculo. Então, voo 1, transição do óculo, aguardando cópia. Salvador, bom, 093, bom dia, Inter-CA. Voo no 093, continua a aproximação, aguarde pista livre, que é legal no 012. E 2, aguardando autorização, 093. Com 975, desça via para 2000 pés, CNH 1012, autorizado ao final do procedimento de LS X-Ray da pista 0, reposto estabilizado. No 093, pouso autorizado, pistão no 0, úmida, vento variável, 03 nós. Livre pouso na pistão no 0, com 093. Federal 9970, acione identificação, chegada bom médio não autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1092. Voo Foi escape após o escape de urna, 9970. Então, 3153, para a próxima. Foto, então, 3153. 3153, autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 340. Subida Sanvo, 1, transição Dóquilo, curva à direita após a decolagem. 5554, código, 1198, controle. Autorizado para o Galeão, no nível 340. Na saída Sanvo 1, transição Dóquilo com curva direita. Transponder 5554, controle 1198, 3153, pronto, vou te dar acionamento. Correto, cotejamento 3153. Observe o Wang da Gol, que vai ingressar na posição 03. Após o ingresso da mesma, está livre seu pushback na 02, chama para o táxi. Após o ingresso do Gol no 03, está autorizado, reportará táxi no 3153. Segundos para a cópia, Serra Fox Bravo. Gol no 093, solo 50, livre à direita, taxi via Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette, 08, gol 093. Fox Bravo, pronto, cópia. Autorizado, Serra Bravo, Fox India, Foz do Iguaçu, via rota do plano de voo, nível 430. Subida Arbor 1, transição Elefa, curva à direita após a decolagem da pista 17, aciona 5567, controle 119, decimal 8. Autorizado Iguaçu, compadre de rota proposta, 1430, Arbor 1, Elefa, curva à direita após, 67, 198, controle. Correto, cotejamento Serra Fox Bravo, no pátio 5 está livre, acionamento chama táxi. Estou em Salvador, aqui é o Gol, Gol Tango Bravo, formo término, teste de motores e estamos autorizados no Finger 2 do pátio principal. Gente, realiza o backtrack aí mesmo na Alfa? Eu estava querendo entrar aqui na Fox, só o suficiente para manobrar aqui a aeronave e já retornar. Afirma, autorizado então o seu ingresso na Fox, retorno via Alfa e chame antes da Taxi Juliette. Antes da Taxi Juliette, chamarei. Tango Bravo. Então, 3597, zona identificação, chegada bom, foi autorizado. Isso é para 4000 pés e chegada em QNH1 no 012. Bom, 4000 no 012. autorizado. Rio 5975, completa final, chame torre frequente 98 decimal 6. 86, Rio. 9970, desça via para 2000 pés, altímetro na 0 no 2, autorizado a final do procedimento ILS XR da pista na 0, reporte estabilizado. POB autonomia alternativa, senhor Foxborough? Fico a bordo, autonomia de 6 horas, com movimento de Gente, senhor Foxborough, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Papá, com altímetro no 0 ou no 2. 0 no 2, com altímetro no 0 ou no 2, espera da Papá. Passando 5, vai passar pela base do Rio 5975. Rio 5975 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável, 03 nós, pistão no zero, úmida. Afirmo então autorizado a decolagem da 1 no zero, certo, Fox Bravo. Mantém autorização, a subida é Arbora 1 no transição LF com curva à direita. Autorizado, cruzamento da 1-7, táxi via Quebec, Mike Lima, pátio 1, só contorno pátio e reporte no ponto de espera, pátio 1 Índia. Ponto de espera, reporte pronto, 1-0, 1-2, ajuste. 1-0, 1-2, o Zero Controlado, reporte. Corrição 3-1, 5-3 com 4-1 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Campinas, pronto táxi. 3153, táxi via Índia, à direita, ponto de espera, reporte pronto, 1-0, 1-2, ajuste. 1-0, 1-2, autorizado táxi via Índia, reportará no ponto de espera pronto. Tango Bravo mantém a posição antes da taxa eco. Tango Bravo, manterei antes da eco, sim. Rio 5975, solo 57, faço backtrack e livre na taxa eco. Rio 5975, reporte livrando na taxa eco. Soyuzão 3153, ponto espera pronto. Tá 3153, autorizado a alinhar e manter pistão zero. Autorizado a alinhar e manter pistão zero, então 3153. E o 5975 livre via Eco Alfa Kilo para o Patch 3. Eco Alfa. Autoriza a dona para o centro 3597. 3597, se tiver condições de interceptar e completar a final do procedimento, está autorizado. Voando, dona 3597. Formação em curso. Agora é hotel para Brasília, aguarde costas, prepare a Arbor 1 no Transfalhar. Levando. Lã 3153, decolagem autorizada, pistão 0, vento variável 039. Autorizada a decolagem, pistão 0, Lã 3153. Corre, aqui é o Gol, Gol Estão Bravo. É, já, a aeronave Rio já livrou aqui a réplica. Viamo, está autorizado para seguir via Alfa. Ingresse na Taxi Equilo e chame para ingresso no pátio principal, Gol Estão Bravo. Estão Bravo. 518, decimal 6. 8-6, decimal 3597, vista para 2010, QNH1012, autorizado a final do procedimento elétrico, seguida pistola 0, reporte estabilizado. 2012, chama estabilizado, 3597. 012, pistola 0 ainda. Aguarda a operação de pouso federal da França. Gustavo Bravo, está autorizado para seguir via Alfa mesmo. Mantém via Alfa e chame antes da Taxi Juliette para ingresso no Pátio 1. Ok, Tango Bravo, ciente. Chamarei para ingresso. Federal 9970, pouso autorizado, pistola 0, vento variável 039. Ele pousa, pistola 0, vento variável contente. 3153, decolado 01, chame controle 119, decimal 8. Controle 198, 3153. São 3153, contato radar, separe o nível de voo 340, via seleção Uno. Subindo ao 340, via seleção do Uno, da 3153. Autoriza a projeção, vou para o 3153. Autorizado, sim.